alôzão pro Fábio do Teté, nosso patrocinador oficial. Alô, prefeitão, Flávio do Teté. Fábio do Teté também ajeitando a gente aí. Valeu, Fábio. Cheia de mania, ha! Menina bonita. Bora, Tami! Com esse jeito, nego faz o que quer de mim. Balança o meu coração. Eu quero te esquecer, você não quer. Não quer. Então me ajude a segurar essa vaca que é gostar de você. Então me ajude. Digue, digue, digue, digue, digue. Bora, Jeff, o Teclamix, gravando tudo aí, hein? Meu parararará, parararará, ha! Meu parararará, parararará, eu estou na sua casa, quero ir pro cinema, você não gosta. E no motelzinho, vou ter que fechar as portas. Então me ajude a segurar essa barra que é gostar de você, então me ajuda. Vamos sambar, vamos sambar. Essa barra que é gostar de você, yeah. Vai! Digue, digue, digue, yeah. Bora, Elton! Digue, digue, digue, yeah. Digue, digue, digue, yeah. Digue, digue, digue, yeah. Cheia de mania, toda degola. Menina bonita, sabe que é gostosa. O nego faz o que quer de mim, balança o meu coração. Que fazer? Tento te esquecer, você não quer. Não quer. Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você. Então me ajuda a segurar essa barra que é gostar de você, yeah. Digue, digue, digue, yeah. Ha, ha! Quebra tudo aí, vai! Pararará, parararará, parararará, parararará, parararará, bora, nego junto! Ô, Fernandinho, vamos samba! Aí, que saudade que eu sinto de nós. Quando eu penso dormir, não consigo. Quando eu deito, escuto a tua voz. Te chamando baixinho pra gente chamar na sacada. Quando eu olho pro lado da cama, não vejo nada. Aí, como dói solidão sem você. Esse amor já não dá pra esquecer. Só no berço do meu coração, um abismo profundo, depois da separação. Um vazio no peito, paixão. Vai, cai! Esse amor deu, ó. Esse amor não tem jeito. Sentimento profundo. É uma doce loucura, saudade que dura uma eternidade. É viver na vontade de te ver novamente. Reviver nosso amor. Quando eu penso dormir, não consigo. Quando eu tento, escuto a sua voz. Me chamando baixinho, pra gente amar na sacada. Quando eu olho pro lado da cama, não vejo nada. Ai, ai, como dói solidão sem você. Esse amor já não dá pra esquecer. Tá no peito do meu coração, um abismo profundo, depois da separação. O vazio no peito, paixão. Esse amor não tem jeito. Sentimento profundo. É uma doce loucura, saudade de tudo, uma eternidade. É viver na vontade de te ver novamente. Reviver nosso amor. Esse amor, meu amor.